Alô, alô, minha gente, bom dia! Aqui estamos falando da Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM, transmitindo diretamente do Engenho do Meio. Esse aqui é mais um informativo radioativo na nossa edição de 28 de março, quarta-feira. São agora exatamente 8 e 12 da manhã. Deixa eu dar aqui bom dia pro meu camarada. Bom dia aí, queridos e queridas ouvintes da Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM e também na internet em orelia.radiolivre.org. Hoje, né, quarta-feira, antes dessa Semana Santa está chegando aí. Tá de boa? Tá de boa, tá de boa. Com muita informação, hoje temos matérias novas, né, assim, fonte própria seria. As duas primeiras produções feitas pela Rádio Comunitária Aconchego. Não, a gente já fez algumas. Bueno, mas é no informativo zero. Radioativo, né? Nesse informativo radioativo. Tu quer saber como vai estar o clima para o dia de hoje? Diga aí, meu garoto do tempo. Saia com guarda-chuva, né? Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, né? Essa é a notícia da Paquia? Não, da Paquia era pior. 28 graus está fazendo, máxima de 30. E mínima de 24. Eu não sei para que falar a mínima, né? Se nunca só, tem. Só faz calor aqui, nessa cidade, assim. É isso? Você tem mais? Não, é isso, é isso mesmo. É só máxima mínima. É isso, você quer escutar aí a Rádio Comunitária Aconchego? Você tem aí nossas vias de comunicação, tem o nosso blog, onde a gente junta aí nossos programas antigos, algumas matérias que a gente faz e tal, nossas produções. Anota aí, radioaconchego.milharal.org. Tem também o nosso telefone com o nosso zap também. Se quiser mandar uma mensagem, se quiser participar dos nossos programas, deixa eu até tirar aí da mochila. Será que alguém mandou mensagem pra gente, Gustavo? Eita, vamos ver? Tanto, não. Mas é aí, é porque eu não disse telefone, né? Anota aí nosso telefone, é 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. Para escutar online, orelha.radiolivre.org/aconchego. Ou para escutar pelas ondas eletromagnéticas, você sintoniza aí 88.1 do seu dial na Zona Oeste, em algumas regiões da Zona Oeste. Em breve, vamos estar chegando aí, quiçá em toda a Zona Oeste. Vamos, nossa cortininha, já a gente volta com as manchetes. Então, nosso manchete do dia de hoje. Moradores da Roda de Fogo recebem escrituras de propriedade. O choque despeja famílias acampadas em Pau d'Alho. Plano de mobilidade do Recife terá como princípio o desestímulo ao uso do automóvel. Ônibus da caravana de Lula pelo Sul. Ônibus da caravana de Lula pelo Sul são atingidos por tiros. Quem disse que está extinta a escravidão? Procuradoria-Geral da República reforça a denúncia contra Écio por lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Ocupação na região metropolitana de Assunção, Paraguai, reúne famílias pela pauta da moradia digna. E nos nossos eventos... Prévia do Pão e Tinta no Pina. O protagonismo da mulher nas artes, na Escola João Pernambuco, na Várzea. Moradores da Roda de Fogo recebem escrituras de propriedade. Uma história de luta por moradia de mais de 30 anos chega ao seu ápice para cerca de 3 mil pessoas nesta terça-feira, 27. Por meio do programa Meu Imóvel Legal, o governo do estado entregou, na última terça-feira, 600 escrituras de propriedade a moradores da Roda de Fogo, no bairro dos Torrões. O evento aconteceu na escola Pintor Lauro Vilares, localizada na comunidade. A ação foi fruto do programa Meu Imóvel Legal, o PMIL, que tem o objetivo de transferir a propriedade definitiva do terreno com registro no cartório de imóveis àqueles que comprovarem a posse de fato e utilizarem o terreno para fins de moradia. Ao final do processo, o cidadão recebe a escritura definitiva, documento que garante a propriedade da área a famílias que residem no local. Durante a solenidade, o governador Paulo Câmara e o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, assinaram a ordem de serviço para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil, o CMEI, que é a creche, que beneficiará toda a comunidade da Roda de Fogo e receberá um investimento na ordem de 2,8 milhões de reais. Fontes do blog joseliamaria.com e da página da Câmara dos Vereadores do Recife. O choque despeja famílias acampadas sem paudalho. No passado 21 de março, o batalhão do choque expulsou os trabalhadores e trabalhadoras sem terra que acampavam em Paudalho, Pernambuco, nas terras da falida usina Musurupe. Mais uma vez, a polícia abriu caminho para que os tratores dos latifundiários destruíssem as barracas e as plantações. Toda a plantação construída com tanto sacrifício foi reduzida a nada. Os tratores passaram arando a terra e sementes de cana-de-açúcar foram jogadas. A ocupação teve início em março de 2017 e tem como objetivo lutar pela reforma agrária, garantir um pedaço de terra para que cada família possa produzir seu alimento de forma sustentável em harmonia com a natureza. As terras da usina Musurupe foram desapropriadas pelo Estado na década de 90. Após a falência da usina, as terras passaram a pertencer ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e deveria ser destinada à reforma agrária. Porém, latifundiários de outras usinas vêm se apossando das terras ilegalmente e continuam plantando cana para alimentar a indústria do açúcar. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, organizou a ocupação de Musurupe para mudar essa realidade, lutando contra a monocultura da cana e plantando feijão, milho, macaxeira, batata doce, jerimum, quiabo, pimenta e tomate. Fonte da Rádio Comunitária Conchego, com colaboração de Teo Rabai. O plano de mobilidade do Recife terá como princípio o desestímulo ao uso de automóveis. Desestimular o uso do automóvel será o principal conceito do plano de mobilidade urbana do Recife, que está sendo elaborado desde 2015 pela Prefeitura. Esse desestímulo virá com a redução da velocidade das vias, o foco nos pedestres, a ampliação dos estacionamentos rotativos e a exigência de infraestrutura de apoio, tanto aos pedestres quanto aos ciclistas. A estratégia faz parte da segunda etapa do plano de mobilidade e foi apresentada nesta terça-feira pela Secretaria de Planejamento Urbano do Recife. Hoje, quarta-feira, a segunda etapa do plano será discutida numa audiência pública realizada na sede da Prefeitura, no Cais do Apolo, das 14 às 17 horas. O evento é aberto a qualquer pessoa que queira conhecer ou contribuir com as propostas. O plano prevê a ampliação e padronização de calçadas e da infraestrutura cicloviária. É o que garantem os técnicos da gestão municipal. Segundo o secretário de Planejamento Urbano do Recife, Antônio Alexandre, abre aspas, a decisão foi tomada. Estamos discutindo todas as propostas com a sociedade. Os números de eventos realizados pelo município comprovam essa preocupação. Mas nosso posicionamento é muito claro e, principalmente, está respaldado em estudos técnicos. Não vamos mais insistir em planejar cidades para o transporte motorizado individual. Esta não é a saída. Mundialmente, todos sabem disso. Fecha aspas. Na etapa em que se encontra, o plano reuniu 10 políticas setoriais: segurança viária, pedestres, ciclistas, transporte público de passageiros, transporte de cargas, polos geradores de viagens, estacionamentos, financiamento, governança, dados e indicadores de mobilidade. Dentro da proposta de desestímulo ao uso de carros, a prefeitura pretende transformar ruas que hoje têm uso predominantemente comercial e de serviços em vias só para pedestres, estimulando o acesso do transporte coletivo e ampliando as calçadas e as estruturas para bicicletas. também vai reduzir a velocidade de algumas ruas para 40 km e 30 km por hora. Na política voltada para o pedestre está, entre outras coisas, a requalificação das calçadas e a progressiva transferência de responsabilidade para o poder público. Atualmente, as calçadas particulares devem ser construídas e mantidas pela sociedade. No plano, há, inclusive, a discussão de que os empreendimentos que não respeitem a faixa mínima das calçadas serão responsabilizados juntamente com os condutores que estacionarem de forma indevida no local. Em relação aos ciclistas, o plano incorporou totalmente o Plano Diretor Cicloviário, PDC, elaborado em 2013 pelo Governo do Estado para toda a região metropolitana. O Plano de Mobilidade Urbana do Recife terá que ficar pronto até abril de 2019, que é o prazo nacional de conclusão dos estudos. Inicialmente, deveriam estar sendo finalizados até este mês de abril. O plano ainda será submetido à aprovação dos vereadores. Fonte do site NE10. Você está ouvindo então o nosso informativo radioativo da quarta-feira, 28 de março. Estamos em Rádio Aconchego, né? 88.1 FM. Você pode nos ouvir online em radioaconchego.milharal.org ou orelia.radiolibre.org. Aí só dá clique em Aconchego. Pode também se comunicar conosco via Zap, né? 997-21-5409. Repetindo, 997-21-5409. E estamos aqui no primeiro andar do Serviço Integral de Saúde. E um convite para hoje, como sempre a gente faz nesse bloco intermediário sobre o SIS. Hoje vai ter cinema do SIS, aqui 4 horas da tarde, com o filme Onde Começa um Rio, que trata sobre as ocupações de 2016, ocupações na universidade de 2006. E vai estar a presença de um dos diretores, que é Pedro Severien. Maria Cardoso e Júlia Caran não poderão estar hoje, mas mandaram abraços, cheiros e demais. Gostaria muito de estar presente, mas cada um está com diferentes coisas. E vamos estar Pedro Severien para conversar conosco sobre esse filme, sobre o acontecido, sobre situações da resistência e demais. É isso aí. Vamos voltando nosso bloco nacional em seguida. Correto? Correto. Ônibus da caravana de Lula pelo Sul são atingidos por tiros. Dois ônibus que integravam a caravana Lula pelo Sul foram atingidos por 4 tiros no caminho entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, no Paraná, na tarde desta terça-feira, 27. De acordo com mensagens postadas no Twitter e no Facebook oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a Polícia Militar foi contactada por seguranças que faziam a escolta da caravana e será feita perícias nas marcas de tiros. 3 dos tiros atingiram um único veículo e o outro foi acertado apenas com um. Ninguém ficou ferido. Segundo informações postadas pelo ex-presidente, os ônibus atingidos transportavam jornalistas brasileiros e estrangeiros. Pelo Twitter, o ex-presidente Lula reclamou dos ocorridos. Em um tweet, Lula disse, abre aspas, a nossa caravana está sendo perseguida por grupos fascistas. Já atiraram ovos, pedras, hoje deram até tiro no ônibus, fecha aspas. O ex-presidente ainda afirmou, abre aspas, se eles acham que fazendo isso vão nos assustar, estão enganados. Vão nos motivar. Não podem permitir que depois do nazismo esses grupos fascistas possam fazer o que quiserem. Fecha aspas. A viagem de Lula pelo sul do país tem sido marcada por protestos de grupos contrários ao petista. No início da semana, em Foz do Iguaçu, no Paraná, a PM teve que usar bombas de gás e spray de pimenta para conter avanço de manifestantes contra Lula. Em Francisco Beltrão, no sudeste paranaense, manifestantes tentarão impedir o acesso da caravana ao aeroporto, ao estacionar um caminhão na via que dava acesso ao local. Um juiz da cidade precisou ser chamado para negociar a passagem do ex-presidente, que conseguiu embarcar para Foz do Iguaçu dias antes em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. A caravana foi alvo de pedras dias antes em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. A caravana foi alvo de pedras e ovos na estrada e no palanque. Fonte, Diário de Pernambuco. Quem disse que está extinta a escravidão? A quarta turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, ratificou a condenação da M5 Indústria e Comércio, que detém a marca M.Officer, por submeter trabalhadores a condições consideradas como análogas à da escravidão. A empresa havia entrado com embargos declaratórios questionando a sentença dada em novembro e pedindo efeito suspensivo, o que foi negado. O valor do caso é de 6 milhões de reais. O acórdão deverá ser publicado em 6 de abril. Depois disso, não será mais possível recorrer em segunda instância. No final do ano passado, o tribunal confirmou a condenação de primeira instância. Em 2015, a juíza Adriana Prado Lima condenou a M5 por dumping social, que consiste em se beneficiar da precarização do trabalho para reduzir custos praticando concorrência desleal, e fixou indenização de 4 milhões de reais por danos morais coletivos e 2 milhões pela prática de dumping. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, ambas as quantias serão destinadas ao Fundo de Amparo do Trabalhador. O Tribunal Regional lembra que, além da indenização, a empresa pode ter suspenso seu registro de impostos sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços em São Paulo, o que impediria de continuar vendendo no estado. O relator dos embargos, desembargador Ricardo Trigueiros, afirmou que em relação ao dumping foi avaliada, sobretudo a exposição dos trabalhadores a condições análogas às de escravos de forma reincidente ao longo de toda a cadeia produtiva, ou seja, o desrespeito sistemático aos direitos sociais e fundamentais dos trabalhadores. Fecha aspas. Com informações da agência Pulsar Brasil. A Procuradoria-Geral da República reforça a denúncia contra Aécio Neves por lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal documento rebatendo os argumentos da defesa do senador Aécio Neves, do PSDB, na denúncia de que o parlamentar teria recebido propina de R$2 milhões do empresário Joesley Batista. O mesmo processo acusa Aécio de tentar impedir o andamento de investigações da Operação Lava Jato. Segundo a procuradora, o senador teria empregado todos os seus esforços para aprovar o projeto de lei de abuso de autoridade e a anistia para crimes de Caixa 2 durante as discussões sobre as chamadas 10 medidas contra a corrupção. Aécio também teria pressionado a Polícia Federal para escolher delegados que conduziriam inquéritos. A irmã do senador, Andréa Neves, o primo dele, Frederico Pacheco de Medeiros, e Menderson Souza de Lima, ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do MDB, também são denunciados no meio do processo. A investigação teve origem em gravações feitas por Joesley Batista e entregues para o Ministério Público, como parte da delação premiada do empresário. A defesa de Aécio Neves argumenta que o valor de R$2 milhões seria um empréstimo legal entre pessoas físicas, mas, para a Procuradoria-Geral da República, o caráter de vantagem indevida na transação ficaria claro quando o senador afirma, na gravação, que a pessoa que iria receber as parcelas deveria ser alguém, abre aspas, que a gente mata ele antes de fazer delação, fecha aspas. Aécio Neves chegou a ser afastado do mandato pelo STF por causa das denúncias de lavagem de dinheiro e obstrução de justiça, mas o Senado decidiu revogar as medidas impostas pelo Supremo e ele pode retomar a atividade parlamentar em novembro. Ele pôde retomar a atividade parlamentar em novembro do ano passado. Fonte, Rádio Agência Nacional EBC. Com informação internacional agora, então, ocupação na região metropolitana de Assunção, Paraguai, reúne famílias pela pauta da moradia digna. organizados por la Coordinación pela Moradía Digna, alrededor de 1000 personas ocuparán 76 hectáreas de tierras ociosas en São Lourenço, región metropolitana de Asunción de Paraguay. A demanda de los ocupantes es por moradía. Idosos, familias, crianças e jovens das periferias participam da recuperação deste terreno ocupado a partir do 23 de março. A decisão de recuperar as terras foi após o esgotamento das vias formais de negociações. Durante os últimos dois anos, a Coordenação pela Moradia Digna solicitou respostas à Secretaria de Ação Social acerca da desapropriação das terras para a construção de moradias populares. A Secretaria Nacional de Moradia chegou a apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional, porém não teve nenhuma resposta. As terras pertenciam originalmente ao Exército e estão sob o controle do Ministério da Defesa. O Congresso Nacional é quem deve definir a situação dessas terras. As vizinhanças de quatro territórios da região metropolitana de Assunção decidiram ocupar as terras para construir um bairro modelo e ecológico. No Paraguai, existem mais de 1 milhão de famílias de famílias sem acesso à moradia digna. 90% da terra está em manos de 2% da população. Com informação de Rádio Aconchego, a Coordenadoria pela Vivenda Digna, pela Moradia Digna do Paraguai e Marcela Aquino. É isso aí, vamos agora para o nosso bloco de eventos. O ano passa rápido mesmo, né? Só se for para quem não está esperando o Pão e Tinta, só pode. Mas, para quem está no aguardo da maior edição já existente do encontro, vai rolar uma pequena prévia, só para dar o gostinho. Isso mesmo. Dia 30 de março, sexta-feira santa, às 9 horas da manhã, vai ter mutirão lá na Ponte do Pina. Quem já é veterano de Pão e Tinta tá ligado onde fica a Vila da Ponte. O que vai rolar por lá? Mutirão flutuante, sorteio de tinta cedo, caldeirada louca, 20 litros de birita da alma, uma par de atração musical, leilão em chamas e várias fitas que nunca são planejadas, mas sempre acontecem. É isso aí, 30 de março, essa sexta-feira santa, 9 horas, lá embaixo da Ponte do Pina, prévia do Pão e Tinta. Escola Municipal de Arte João Pernambuco apresenta O Protagonismo da Mulher nas Artes, atividade integrativa para todos os cursos e oficinas. Qual o lugar da mulher nos dias de hoje? O lugar da mulher é onde ela quiser. Neste sentido, há lugar para as mulheres nas diversas linguagens artísticas. Há lugar para as mulheres na Escola de Arte João Pernambuco, na Praça da Barça e em todos os espaços. Mas nem sempre foi assim. Ao longo da história, a mulher foi representada na música, na pintura, na literatura, teatro, dança, propaganda, etc., a partir do olhar masculino de uma sociedade patriarcal que reproduzia imagens e estereótipos que determinavam, condicionavam o lugar e a identidade feminina. E hoje, quais as trajetórias na construção da identidade da mulher artista? De que forma as tensões das relações de gênero atingem as mulheres artistas, professoras de arte e gestoras? Ao se expressar, a mulher desafia e questiona a sociedade e o não lugar, algumas vezes, a elas atribuídos. A praxis artística da mulher, independente da posição ideológica que ela assuma, é por si só libertadora e libertária. Todo tempo é tempo de refletir e homenagear. Assim, convidamos toda a comunidade acadêmica de nossa escola e sociedade em geral para conhecer a produção e pensamentos de mulheres que hoje produzem e ensinam arte na escola e em outros espaços da nossa sociedade. Hoje, 28 de março, na Escola Municipal de Arte João Pernambuco, Rua Barão de Muribeca, 116, na Várzea, vai ter, a partir das 10h30 da manhã, roda de conversa Mulher, Corpo e Alma na Música, Dança e Capoeira. Pela tarde, de 13 às 16, interditada, oficina de performance exclusiva para pessoas do gênero feminino, pessoas cis ou trans. A partir das 4h30, roda de conversa A Arte e a Cultura das Mulheres na Várzea. Lirismo, música, artes visuais e literatura. 6h30 da noite, apresentação musical com Elaine Cristina, atriz, cantora, compositora, integrante da banda Pele Negra, estudante da Escola Municipal de Arte de João Pernambuco. 19 horas, painel, o protagonismo da mulher na música, no teatro e nas artes visuais. E a partir das 9 horas da noite, contação de história com Betty Cruz, contadora de histórias e musicista, ex-estudante da Escola João Pernambuco. É isso aí, mais uma edição aí do nosso informativo radioativo. Chegando aí no finalzinho, estamos aí com aqueles 5 minutos mais para fazermos os comentários do dia. Quem começou a comentar foi São Pedro aí, a chuva, né? É, a chuva chegando aí. É, ocupações, né, que dão certo. A ocupação de Roda de Fogo, que vem desde o 87, né, mais de 31 anos, né? É, ocupando e, né, está recebendo agora a titulação das casas, das propriedades, né? Então, uma coisa boa. Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos, né? Para conseguir, né, o título de propriedade de uma ocupação que... E também a diferença, assim, entre regiões mais centralizadas, como Roda de Fogo, e, por outro lado, Pau D'Alho, né? Que teve essa desocupação e a gente praticamente não foi noticiado. Não, né? Foi noticiado, né? A gente conseguiu ouvir um companheiro aí a informação que ele estava acampando lá em Pau D'Alho, então obrigado aí. E é bom noticiar isso, né? Que hoje acontecem despejos, né? E o que está acontecendo também em Paraguai, né? Onde mais de 1.000 famílias estão ocupando terra pública. Também a gente recebeu informações de lá, vindas de lá, de uma amiga nossa que está lá. E a situação do Paraguai também é bem, bem, bem forte, assim, porque a deposição do presidente lá, o Fernando Lugo, foi após um conflito de terra, né? Sim, sim. Então, após deve ter toda uma tensão em torno de ocupações lá no Paraguai, sim, desse caso. E onde foram condenados, após isso, foram condenados só os camponeses, né? Sim. Os polícias, nenhum polícia foi condenado por essa situação, né? Mas então, atenção, né, pela moradia, não é uma coisa só pernambucana ou por terra, né? É... Só lembrando que aqui tá rolando a ocupação lá na Praça do Diário, a ocupação Marielle Franco, liderada aí pelas mulheres do MTST. Tem a ocupação, né, Carolina Jesus, que já tem mais de um ano, e tem a ocupação também relativamente nova, que é na Avenida Recife, caminho, sim, acho que é Jardim São Paulo. Tem uma ocupação também nova, deve ter 2 semanas também. Eu vi, eu não tô lembrando onde é agora. A gente viu quando foi para o Ibura, para a atividade de Joel Malanches. Sim, sim, no canto direito. Assim, sim, né? É na direita, é aí. É, então, tipo, tem um ditado, né? Quando se ocupa... Como é? Se morar é um direito, ocupar é um dever. Ocupar é um dever, né? É isso mesmo, né? Depois, né? O quadro nacional aí tá feio, a barbárie, né? A barbárie com o quadro nacional, com os tiros, tá atirando nos ônibus de Lula, na caravana de Lula, tá sendo apedrejado e demais. Depois não sabe falar nada, da democracia. É aquela questão, né? Tipo, ele tá em campanha, não é defender a campanha política de ninguém, tipo. Mas quem tá fazendo isso justamente são elementos da extrema-direita, né? São os mesmos latifundários, tipo, é a mesma... Essa história do ônibus que trancou, eu tava lendo que foi o dono da empresa, né? Que sim, pegou, sim, e mandou fechar o caminhão, assim, uma via. Não, e tipo, eu também tava lendo de que o ônibus foi os tiros nos ônibus da caravana de Lula pelo Sul foram em um momento que ele não estava escoltado pela polícia militar, né? Ou seja, também a gente vê um acionar da polícia militar em diferentes, tipo, em um lugar eles funcionam para o latifúndio, como é aqui, né, despejando um acampamento, e em outro lugar funcionam também para o latifúndio, sendo omisso, né, não estando presente na segurança. Embora a gente discuta se é mais segurança ter polícia militar, mas em um caso assim, tipo, a polícia militar se omite, não participa, não faz nada, e deixa também aos latifundiários atuarem, né? Imagina, deve ser uma doideira, né? Lá no sul, assim, como tá esse clima, assim, muito... esses movimentos de direita que são onipresentes por lá, né? Aqui no Nordeste é um negócio meio até... É um escracho, né? Tipo, dois gatos pingados e a galera, todo mundo com muito dinheiro, né? Lá como tem, tipo... Eu acho que é um negócio mais generalizado, né? Ter esses movimentos de direita, não sei como é, mas deve estar uma guerra, assim. E... A presença de jornalistas, tanto nacionais quanto internacionais. Ou seja, a galera não tá tendo a mínima vergonha de... Como é o nome? Dessa tentativa de obstrução do processo dito democrático e tal, né? Também tem a questão, né, da Tuiuti. Tuiuti, do paraíso da Tuiuti, que se faz presente novamente com essa matéria sobre o trabalho análogo à escravidão, né? Enquanto uma empresa é condenada. M-Office? M.Office, M5 Internacional, alguma coisa, MSO, empresa. Microsoft, não, M.Office. Sim, é loja de roupa, né? É, Então, tipo, essa questão, né, que a, o Paraíso da Tuiuti trouxe também colocada no Carnaval e que não está desconectado tudo o que acontece hoje no Brasil, né? Está aparecendo, aparece, né? Visível, né? Né enquanto outra, a empresa é julgada. Uma coisa que eu achei engraçado. Eu não sabia que a defesa do Aécio assumiu que ele pegou 2 milhões. Ele pegou, um né? Empréstimo mas... legal. Não, e tipo, o pior é que pô, não está comentando mais coisas de como, não, vocês estão cercenando a democracia, porque tem uma... Como uma... Como não pode haver negociações entre um senador e, um, e uma empresa? Pois tem outra matéria também que era de Romero Xuca, que é o, um dos supremos, não sei se é o Supremo Tribunal de Justiça, não aceitou a denúncia, né, contra Romero Xuca, feita pela Procuradoria Geral. E um dos argumentos era que... Era que tem um da defesa, acordo nacional. É de isso, de que tipo, não, que você está indo contra a democracia enquanto não deixam que uma empresa apresente uma proposta de lei para um senador, porque isso faz parte da, do jogo democrático. Não é como se não tivesse interesse, né? Nenhum lado, não existe, né? E a gente é bebê. Não, o problema não é que aconteça isso, eu acho que o problema é o... Como é o nome? Todo o contexto que está em volta dessas empresas e desses senadores, né? As gravações que foram... vazadas, tanto do Juca quanto do Aécio, são muito claras que essas transações não são lícitas, né? É. E ninguém... É isso. As gravações sumiram do horizonte político, do debate, da mídia e tal, e elas nunca foram desmentidas. Ninguém disse que eram falsas. E a frase de Aécio, né? Que aqui a gente meio que se surpreendeu quando ouviu assim, novamente, né? Você ouvir novamente, a gente mata antes da delação, né? Caramba, né? Tem que ser alguém que a gente possa matar antes de delatar, né? É, meu irmão, é muito descaro mesmo, né? Não, é isso. O que eu fico indignado é... Indignado não. O que eu fico surpreso é que eles... Não tem, às vezes, quando vazam alguma coisa, aí alguém se... Temer, quando o juiz vazou, ele disse, é falso. Aí foi pra Polícia Federal, fizeram a perícia e viram que não era falso. Nem o Juca, nem o Aécio... Fizeram perícia. Nem pediram. Nem pediram perícia. E... Por último, né, a questão das bikes. Tomara que melhore a situação das bikes. É, mas eu acho muito difícil. Eu acho difícil, né, com a chip, né, com a... Uno assiste, você assiste uma hora de TV aqui e vai ver quantas publicidades de carro, carrão, né? É, então, eu acho que não estavam olhando pra essa secretaria, não. Hugo, porque... E outra, tanto a secretaria, eu acho que... Eu acho muito difícil, assim... É, e se fizerem isso, a que custo? O que é que vão abrir para os carros, né? Eles podem fechar determinadas pequenas regiões do centro, abrir outras. É... Mas, principalmente, a questão, por exemplo, da mídia, né? É, a matéria, a gente pegou no NE10, assim, a matéria estava muito mal escrita. Ela estava quase que pedindo desculpa aos carros por... pelo plano de mobilidade. E a gente acabou, tipo... mudando algumas palavras, alterando algumas palavras, assim, né? Que, tipo, a matéria estava escrita de uma forma, tipo, muito enrolada, muito ruim de se ler, inclusive, tá ligado? Sim, ou seja, sim. A gente vê isso, assim, já tá claro o descompromisso da mídia em pautar a questão de mobilidade, né? Mas é isso. Esse período eu vou fazer um trabalho aí, na faculdade, sobre mobilidade. Vai fazer? Vou fazer. Massa. Quem massa. Sabe um app aí sobre... É isso. Mais alguma coisa? Não, acho que o informativo se despegue. Temos a necessidade ou a função, né, de agora de dar difusão a duas matérias que foram feitas por nós, né, a de Paraguai e a de a ocupação de Pau D'Alho, o despejo em Pau D'Alho, o choque, né, actuando mais uma vez a favor dos latifundiários. Então, como a gente consegue dar continuidade a essas duas matérias, né? Sim, sim. De cortar, sim. Enviar para alguma rádio, enviar para o Brasil de Fato, enviar para a agência Pulsar, EBC, sim, né? Entendi, entendeu? Porque ela não... Como nossa tarefa de sim, comunicador não... jornalista hoje. Então, para mim, acaba por aqui. Acaba bom por dia aqui. Pra... É. Estamos em 35. Massa. Tá bem, né? Tá bem, 35 mas... minutos. É... Uma questão... Vamos lembrar de botar as reprises? Bora, não, não vamos esquecer. 8 horas? Não, 7 horas, né? Então, 7 horas falou... de manhã, 8 horas da noite hoje. E amanhã, 7 horas da manhã, reprise deste programinha. Então, se você está escutando nosso programa ou na quarta-feira à noite ou na quinta de manhã, atenção, isso é uma reprise. Atenção para as datas dos eventos, principalmente. e até a segunda-feira até próxima, segunda-feira que já vamos estar em abril, né? Ao vivíssimo. Boa Semana Santa para todo mundo aí, descanse. Que descanse, né? É. Descanse, coma bom, coma bom bem. Bom feriado. Bom feriado também. Falou. Até segunda-feira.